Olá, ouvinte, seja muito bem-vindo à Metrópole Litoral, o podcast que desgraça a sua cabeça. Hoje, pra gente discutir guilty... não, prazeres pecaminosos. Eu tenho aqui comigo o porto-alegrense mais querido do podcast, Cisco. E aí, Cisco? E aí? Oi, e aí? Tudo bem com você? Tá tudo indo, né? Estou aqui com... não sei, eu tô tentando conectar meu fone. Já passou o primeiro turno aí da eleição, agora você tá tranquilo pro segundo? Olha, tranquilo a gente nunca tá. Já levei uns 10 unfollows, mas não me abalo. E também preocupado com as eleições, temos o nosso querido companheiro de fronteiras, Ian. Tudo bem, Ian José Silva? Diga lá, Tashima! Diga lá, pessoal, uma saudação a todos que escutam este respeitadíssimo podcast. E desde já eu quero pedir desculpas porque eu não sei do tema que vai ser dito hoje. Eu não conheço nada de prazeres pecaminosos, eu sou um cabo puro, né? Passei 17 anos da minha vida sem internet e isso me favoreceu muito, posso dizer. É um cara católico, vai na missa todo domingo, né? Não, eu tô afastado, mas ainda assim, tenho informação. E continua doente? Continua meio gripado? Não, já melhorei. Só a porra da tosse que... carro, velho. Só a tosse que continua. O carro, velho, acabou de passar aqui. Deu pra ouvir. Tosse continua, mas tá mais... Mas não sintoma, né? É isso aí. Estamos... Outra pessoa que tá faz 5 milhões de anos doente, o nosso querido patrão, Marcelo. E aí? Ainda tô doente, mas tamo aí. Com celular novo agora, podendo participar nesse podcast maravilhoso. Glória a Deus. Quase matou o ouvinte de susto agora. Também, quem quase matou o ouvinte de susto de tão fake é o nosso querido amigo Niele Gold. Ah, era pra falar mielão, porque meu dessa vez eu queria falar meu pau na tua mão. Droga! Merda, não consigo vingar, merda! Dessa vez tu não sabe aqui. Por isso que eu não falei, mielão. Não, compreensível. Meu pau na tua mão. Mas outra pessoa. Merda, eu ainda não consigo falar! Quem entende muito eu de pau aqui nesse podcast nada, também é a nossa companheira de Londrina, Natália. Só queria dizer que pau no cu do ouvinte. Que isso? Uhum. Por que tu tava brabo assim? Tu tava... O ouvinte tem que mais é que se fuder, tá certo. Agora? Tem que tratar o ouvinte assim mesmo. Eu sou brabo. Quem não é brabo aqui nesse podcast é ele, o nosso companheiro de... De onde? Arco Green. Arco Green, a maior cidade do Brasil, com a maior densidade populacional que é conhecida até hoje. Sávio, diretamente de Arco Verde. Eu sou o Jair Gomes Bol. É o quê? Sou o Jair Gomes Bol. Não entendi porra nenhuma, velho. Porque... é muito é burro. Pra quem não entendeu, o Sávio tá aqui com uma foto, uma montagem do Bonoro com o Ciro Gomes e a barba do Boulos. Por isso, não consigo ver essa porra direito aqui, tá muito pequeno. Ah, agora eu... Tá falando meu pau? Droga, eu vou piada. Mulher maldita, por isso que eu sou contra o sufrágio. Mas também, hoje nós vamos falar sobre os prazeres pecaminosos. Já vemos que o melão aí tem vários, sem a piada do pau na minha mão. E, agora nós temos a nossa historinha, o Cucu Beleza. Cucu Beleza, Beleza. Ah, é hoje que eu vou assistir a dança dos famosos nesta porra, sem ninguém pra me encher a caralho no saco. Oh, mas que merda, meu. Alô? Está acontecendo a promoção da Direnet na compra de... Não estou interessado, tenha um bom dia. Aí, Faustão, aí vou eu. Ah, vai tomar no... Vamos ver quem é dessa vez nessa porra. Alô? Doutor Bizunho? Temos aqui um comunicado muito importante para o senhor. Por favor, não se assuste. Do que se trata? É algo sério? Muito sério. que tá acontecendo, meu? Está acontecendo a promoção da Direnet na compra de... Ah, vai tomar no cu! Já falei que não quero essa porra! Pega a porra da promoção e enfia no cu! Mano de filha da puta, não deixa nem assistir a porra do Faustão, meu! Ah, mas vai tomar no meio do cu! Seu filho da puta, olha aqui, se tu ligar mais uma vez eu vou te encontrar e comer seu cu de porrada, seu resto de punheta do caralho! Senhor, aqui é do Hospital São João. Ai meu Deus, me desculpe. Estava me ligando aqui enchendo meu saco, meu. Do que se trata o telefonema? Ele não aguentou, ele enlouqueceu de vez. Mas quem enlouqueceu? Foi o tio Sérgio? Não. O patrão está maluco. Na compra de 2 pacotes Premium Família, você ganha um pacote Ultra Premium Puta Mega. Puta que me pariu! Cucu Beleza! Quer ouvir mais historinhas? Beleza. Então vai tomar no olho, cu. Cucu Beleza. Atenção para os patrocinadores. Este programa tem o oferecimento de serviço de entregas fascista. Receba seu troco sempre em bala. Muito obrigado ao patrocinador pelo apoio para esse episódio. Infelizmente, o nosso patrão não vai conseguir participar novamente por causa da internet de Santos que foi interceptada no porto e caiu na alfândega. Mas nós vamos continuar o nosso programa falando sobre os... É culpa da Globo. Prazeres pecaminosos. Eu não sei se alguém aí conhece direito, mas eu preciso que alguém explique para os nossos ouvintes o que são os prazeres pecaminosos, os guilty pleasures. Eu explico aí pra gurizada. Então, prazeres pecaminosos do inglês guilty pleasure são aquelas coisas que tu faz e tem vergonha de dizer que tu faz, entendeu? São... Então, por exemplo, bater punheta com o dedo no cu é um guilty pleasure. Mas... Ah, isso é costume brasileiro. Se é um prazer pecaminoso. Isso aí é rotina. Por que que tem que realmente ser um pecado, uma coisa assim? Ou não precisa ser? Não, não precisa ser. São apenas coisas que tu sabe que é merda, mas que tu faz, entendeu? Então é só o nome. Que tu faz aí. É que na verdade pecaminoso foi a tradução que o Metrópole Literal fez. Né? Ah, tá bom. Exato, porque guilty pleasure é coisa de americano safado. A gente vai derrubar isso aí. Ou paulistano, muito filho da... O pessoal da Moca. A gente vai derrubar isso aí junto com as torres da Havan aqui no Brasil. A gente acabou de receber aqui o crachá do Sávio. Quando vocês receberem esse episódio, vai ser postado nos comentários essa foto do Sávio. Com crachá dele. Mas alguém mais tem uma definição de prazeres pecaminosos ou a gente pode prosseguir? Acho que pode prosseguir. Não é basicamente só isso. Então, quais são os benefícios dos prazeres pecaminosos? Nenhum. Pecado é ruim. Deus não gosta. Não, tem alguns. É da hora quando você tem um prazer pecaminoso e você acha alguém que se mesmo prazer, tá ligado? Eu faço isso porque eu sou diferente. Eu escuto indie. Tipo, porra, tu também gosta de fezes na cara, velho. Mano, Undertale é mó bom, meu. Nossa, puta joguinho inovador, meu. Jogozinho, a arte visual desse jogo, meu. Gente, eu sou muito alternativo. Eu escuto revelações. Meu, a trilha sonora, meu. Meu, 8 bits em pleno 2020, meu. Muito bem, no... Gente, traz traz uma long neck aí da Austrália, meu. Pra gente ouvir revelações juntos e chorar. Meu, tu gosta de uma Eisenbah também, né, meu? Eisenbah é a melhor cerveja, meu. Heineken dá de 10 a 0. Cisco, tenho que pedir pra você. Jurubeba Leão do Norte dá de 1000 a 0 Jurubeba. Em todas essas. Esse é o seu guilty pleasure, Ian. Jurubeba. Não, porque eu não bebo. Eu não bebo. Na verdade, eu não sei nem o que significa esses negócios, porque na minha terra a gente chama de vício. Aqui a gente chama de vício. Tipo crack, né, velho? Complicado. Tipo comer a unha do pé, né, velho? Complicado. Mas o Cisco? Cara, eu acredito que eu tinha isso até os meus 10, 11 anos. Aí depois eu passei pra comer arroz cru, escondido. Como assim? É sério, eu comia arroz cru escondido. Isso era o meu negocinho. Como assim comer arroz cru? Meu negocinho. Não, qual é o sentido de comer arroz cru escondido? O bicho tá tentando economizar tanta água que não tá nem gastando mais pra fazer arroz. Kashima, você tem que parar de ser um preconceituoso, tá bom? Porque os prazeres pecaminosos não respeitar, precisam ter okay. sentido. Só no coração da respeitar, pessoa. Respeitar. E você, Cisco? Qual que é o seu guilty pleasure, o seu prazer pecaminoso? Cara, meu prazer pecaminoso é assistir comédia romântica clichêzona, velho. Adam Sandler, não. Aquele... Não, não. É aquele... Não, Adam Sandler é engraçado também. É o Cebolinha. É aquela... Por exemplo, tem a Jennifer Aniston. Tá ligado? Tipo, Barraca do Beijo, essas porra aí, nunca entendeu? Esses... Não, as comédias românticas aí de adolescente bem clichêzona. Mas tem aquele do Adam Sandler, então. Como se fosse a primeira vez. Bah, pior que eu nunca assisti esse. Esse é o clássico da Sessão da Tarde. Tem aquele, não tem uma comédia lá que o aqui cara tá ganha no cassino, já... daí eles têm que ficar juntos depois. Só que eles não gostam um do outro, uma coisa assim? É... Minha Esposa de Mentirinha, não, não, negócio. Esse é o Adam Sandler também. Esse também do Jack Preto, que é o... que ele tem um feitiço lá, aí... Ah, sim. A gordinha, que, ele, que é uma mulher, uma mulherzona, é mas... coisa, ela... eu acho que é o Amor é Cego, um negócio assim. O Amor é Cego, isso, é esse o nome do filme. Outro que passava muito na Sessão da Tarde. Ashton, deixa eu pesquisar aqui. Cara, tem filme do... Como é que é o nome do filho da... Do Ryan Reynolds, comédia romântica do Ryan Reynolds. Lanterna Acabei de achar aqui, alguma coisa de Vegas. Lanterna Verde. Lanterna Verde, foi o que o Sávio falou. Lanterna Verde é a comédia romântica do Ryan Wayne. Aproveita e já falou você, Mielão. Seu guilty pleasure, seu prazer pecaminoso, quero dizer. Meu prazer pecaminoso é, porra, comer... Jogar Pokémon. Comer sensações comer com de frango assado. Comer sensações de frango assado com o Yo-Yo Crank. Me arrependo todo dia. Comer... Sabe, sensações? A batatinha, que é preta. Sim, não. Sim, sim, sim, sim. Então, eu pego aquilo e falo, ah, eu não tenho molho decente, daí eu pego um Yo-Yo Crank e uso como... Ah, eu faço. É muito bom, cara. Todo mundo é muito preconceituoso, tá ok? Meu Deus. Tem que provar pra poder se acostumar. É igual gente que come banana junto com comida. Não, esse tipo de pessoa... Eu como, velho. Não, vai se fuder, é muito bom. Não, velho. Tu faz isso, né? Ah, tá. Eu olho pra uma pessoa que come banana no almoço, bicho. Eu, sinceramente, não consigo entender. Fruta, eu como manga também. Fruta com arroz, fruta com feijão, não dá certo, não dá, pé. É muito bom. Eu queria dizer que eu não como banana só no almoço, eu como todo dia banana. Levo todo dia banana, tá ok. Bom. Especificamente a minha. É que você... Não quero ser preconceituoso nem nada, mas você mora onde mesmo? Eu moro na capital da banana, né, velho? Na capital das nozes. Das... Venha para Rio Grande do Sul comer nozes. Meu, aqui é a capital dos nazistas gays, velho. Ô, Cisco, você tem mais algum prazer pecaminoso? Que senão a gente já vai perguntar pra Natália. Que eu sei que a Natália vai gastar uns 40 minutos falando. Meu, tem várias, meu. Vai, Natália, já confessou um. Agora confessa o resto. No episódio passado, eu confessei que eu ouço música emo. Confessa não, que todo mundo já sabia. Só olhar na tua cara que já dá pra saber. Não, ninguém sabia, não. Eu tenho mais dois pra falar agora, que um é ouvir a ASMR antes de Meu dormir. Meu Deus. Nossa. E não é pra dormir, nossa. Simplesmente, porque eu gosto Fica mesmo. Fica de pau duro. Ah. E aí, Natália? A ASMR é um negócio muito sexual e não tem como alguém falar não, não é nem fetiche, porque é. É igual o batom, tá ok? Cara, mas é porque você vai ouvir a ASMR com preconceito, tá ligado? Vê uns da hora. Eu vou mandar pra você depois vindo. Porque é bom, Vê mano. Um uma ASMR coisa da hora, meu. Incontrolável mesmo. Fazer um ASMR aqui. É. Eu tocando capoeira aqui, ó. É o quê? Para não. Não tô entendendo nada. Meu, não se perdeu nas nada. Drogas, coitado. Posso falar outro? Posso falar outro, fazendo favor? Aí, ó, o Tashima mandou um ASMR aqui. Bom. Bom, isso aí. Vou deletar essa mensagem. Não, eu nunca ouvi esse. Tá bom, vou acreditar. É um ASMR de uma mulher comendo pirulito. E, mano, meu outro prazer pecaminoso é que eu vi todas as temporadas de Teen Wolf. Meu Deus. Nossa. O que aconteceu? Inclusive, chorei em um episódio. Nossa. Nossa. Natália. Eu poderia falar mais, mas eu quero manter um pouco Por da imagem acaso, que eu tô tenho. Supernatural também? Não, não tem mais imagem. Tem, acabou. Acabou. Acabou de deixar. Teen Wolf é pesado, hein? Teen Wolf é, acho que é... Ah, mano, para. Tu achou o Dr. House também? Só falta isso. Eu assisti. Mano, eu assisti. Nossa. Meu Deus. Meu, série é muito bom, né, meu? Meu, eu assisto série, viciados em série, meu. Agora tem que pedir aqui, alguém abriu aquela postagem lá que a gente perguntou para os nossos ouvintes se eles têm Guilty Pleasures. Você não me perguntou, cara. Pega do esqueci do... Você não perguntou. Desculpa, é que você é irrelevante. Esqueceu do Echo Verde. Você é irrelevante, eu acabei deixando para lá. Você sabe. Seus prazeres pecaminosos. Não, o teu não. Ah, ok, então. Compreensível. Ele tem, sim, sabe? É a pessoa mais estranha da internet. Tem um bom dia. Tem uma foto dele tomando shampoo durante o banho. Ah, é, já é um. Já é um? O prazer pecaminoso do Sávio é produzir amigos bolha, igual o Bob Esponja. É o quê? Eu tenho um dele lambendo o cotovelo. Não o seu, né? Só os outros. Não, é o meu próprio. É o só dele eu consigo fazer isso. De arco verde inteiro. Eu ganhei um solitário da cidade. Fazendo isso. O quê? Caramba. O show de talento que só ele participou. É engraçado. É o apresentador. Ou agora nós vamos receber aqui o Sávio. Boa noite, Sávio. Boa noite a todos aqui que estão presentes. Que só é só eu, no caso, né? Agora eu vou lá no meu cotovelo. Mas sabe que isso já aconteceu uma coisa parecida comigo uma vez? Eu fui num show de mágica, tava tendo uma exposição, tipo, do imigração do Japão, um negócio assim aqui. Daí tava tendo um show de mágica. Daí o mágico lá foi chamar alguém na plateia pra participar. E só tinha eu na plateia e mais um velhinho lá, uns 50 metros de distância. Ele olhou pra frente. Ele não queria me chamar, porque ele queria alguém que fosse criança. Daí no final ele teve que me chamar. Porque só tinha eu na plateia. Daí ele fez um show pra mim, que tava em cima do palco. Nossa. É, foi aquele lap dance. Ele fez uma mágica. Ele fez um show particular de mágica, né? Pô, no final viu isso. Tipo aquelas festas de criança. Ele fez maravilhas com a varinha dele. Sabe festa de criança que eu não tenho amigo, daí só vai ela e a família? Nossa. Você não vai acreditar o que tem aqui na minha cartola. Agora... Pega aqui na varinha, sabe? Vai. Não. Só pra falar. Eu assisti Rebeldes inteiro. É o quê? Nossa. Rebelde. Eu sou rebelde. Cara, mas pera, era do agitar, eu sou rebelde. Não, olha a foto que o Ian mandou. Ele cara, segurando uma caixa de garoto. Isso aí foi a premiação da maratona de programação que teve lá. A gente respondeu 8 questões, a maioria que tava na apostila mesmo, só pra ganhar 10 horas como ACC. Caraca. Nossa. 10 horas de graça assim? Foi. Você sabe, tem mais algum prazer pecaminoso ou não? Ah, deixa eu pensar. Jogo Pokémon. Por favor, né, sabe? Você pode parar de jogar Pokémon enquanto a gente tá gravando aqui? Ele tá no cara, meio das ruas de Arco Verde jogando Pokémon GO e fazendo parte. Acho que ele é a única pessoa de Arco Verde que joga Pokémon GO. Só que ele tem uma... O time, ele tem uma vantagem em Arco Verde. O time do Pokémon GO é ele e a segunda conta dele. Ele tem uma vantagem no Arco Verde, porque o Pokéstop é sempre perto. Porque a cidade é um buraco só. Então ele nunca tá mais de 10 passos do Pokéstop. Aproveitando aqui, a gente perguntou no Twitter, não sei quem foi, não sei se foi o Sábio, se foi o patrão. Perguntou lá no Twitter. Eu não. Sabe, não, viajei o Cisco ou o patrão. Foi, eu coloquei aqui. Leu no... do Zap primeiro, seu corno. Ele perguntou aqui. Eu gostaria de ler aqui uma troca. Os ouvintes que teve aqui, por favor, que eu achei muito interessante. Perguntamos qual era o prazer pecaminoso dos nossos ouvintes. Então a Aparecida, a nossa grande Aparecida, comentou: bater uma antes de dormir, não dá 5 minutos e já tá nanando igual um bebê mamado. Aí o Dudley Gus comentou: punhetão me dá insônia. Aí a Aparecida respondeu: você faz errado então. Então o Dudley respondeu: oxe, como que bate punheta errada, mano? Eu sei a diferença de punheta e cunheta. Ou será que não? Aí entrou na conversa o pantufa do Shrek. Bate punheta com o pé. Então a Aparecida respondeu: eu nunca tentei essa modalidade. E já quebrou um pouco. Então, quebrou, porque ele mostra que ela não é tão especialista assim. O pantufa disse. Exato. Aí e o Pantufa disse, bate punheta com o Clint Torres. Então a Aparecida respondeu, isso não existe, é tudo invenção da esquerda monárquica na intenção de começar a revolução comunista feminista neocapitalista esquerdonazista paulista petista. Taxista. Exato. Aí o Dudley voltou pra conversa. O Clint estava no seu coração esse tempo todo. Ah. Aí a Cida respondeu, ó. Oh. E o Pantufa terminou. Já experimentou punheta guiada? Eu já. Aí é pra cego, né? Bom, como podemos ver... É o cachorro, né, guiando pra onde é que tá o pau. É o Pantufa, o nosso querido galo de caça, explicando que não entende apenas de rinha, mas também de outros assuntos. Querido caralho, cara. Tu não gosta do galo de caça? É bom saber que... Na base do nós criamos por amor, eles brigam por extintor. Nós criamos por amor, eles brigam com o meu pinto. Inclusive, a gente tem que liberar a rinha de galo logo. O Brasil tem que acabar com esse preconceito. É. Né, mano? Esse ódio, Copa... tudo isso é por causa da rinha, do fim da rinha. É, cara. Meu, que Copa do Mundo, caralho. O negócio é a Copa do Mundo de rinha de galo. Em 2018 é já, não tem como a gente ficar com essa coisa de proibir rinha de galo, proibir esse tipo de coisa. Né, mano? E tem que voltar também o jogo do é bicho. É verdade, não... Se bem que nunca acabou, né, mas... Se bem que aqui no interior tem, mas tem escondido. Tanto é que até os caras botam pra anunciar mesmo, ao vivo. Os resultados. E agora o resultado das 2 horas da banca para todos. Ué, tem um do lado da prefeitura aqui, velho. Aqui é na banca ao ar livre. Aqui em Londrina também tem, meu pai vai, inclusive. Todo lugar tem aqui, os caras não escondem, não. Mas, ó... Jogo do bicho não é crime, tá bom? O Eric, sim, comentou que o Guilty, o prazer pecaminoso dele é Futanari. Já viram Futanari? Homem de sabedoria. Já viram? É. O Ian tá com cara de que já viu. Bicho, eu tô num server. Eu tô num server aqui no Discord. Que de 10 imagens na parte lá NSFW, 9 são de futa. De futebol? Todas elas estão misturadas com futa. Passa é o único gênero bom. Passa o link aí depois, por favor. Vejo que também é um homem de cultura. Meu cachorro pediu o link aqui, galera. Muito engraçado, hein? South America Memes. Agora, é bravo. O Gusta, Gusta _ DG, também comentou aqui. Que um dos prazeres pecaminosos dele são os filmes merdas do Adam Sandler. Tipo aquele... Respeita. Adam Sandler nunca fez um filme ruim. Nunca fez filme ruim, tá? Porque todos os filmes são ruins. Aí não tem como ter comparação. É, se todo mundo tá lá embaixo, um que saiu 1 centímetro pra cima já é Deus. Já é Oscar. Discordo plenamente. Posso citar um filme de cabeça do Adam Sandler que eu tenho certeza que o Cisco gosta. Fala. É aquela comédia romântica que ele é o filho do capeta, daí ele desce pra terra. Eu nunca vi. Puta, que nunca viu? Nossa, nunca um vi. Filme fantástico. Como que é o nome? É fantástico. Deixa eu ver. Eu não lembro agora o nome. Eu vou pedir ajuda dos universitários. Se bem que o Adam Sandler já fez 1 bilhão de filmes. Né? Eu assisti esse filme uma vez no Telecine, mas não peguei o nome. Ele tem aquele filme. Little Nick é o nome do filme. Little Nick. Ele tem clique. Clique é bom. Eu tenho super pitas. Oh. Só me lembro dessa parte. Ele tem... um filme que é o... Nossa, um filme muito merda do Adam Sandler. É aquele Zohan, o Agente Bom de Corte. Esse... Nossa, esse filme é fantástico. Nossa. Eu amo Cisco, o melhor filme. Esse filme é bom. Muito bom. É ótimo. Ele tem um filme que chama Coneheads. What the fuck? É um filme onde todo mundo tem a cabeça de cone. Ah, é merda então. Qual o sentido? Vou ver esse filme depois. Cabecinha de guidão. Cara, outro prazer pecaminoso dele aqui. Cara, pode falar, Natália. O Breno Marques aqui do grupo mandou assim, ó. Bati uma punheta pra todos os candidatos na hora de descobrir meu voto. Descobri que tenho fetiche em vice-presidente do PT. É o que... É o Ah, tá bom então. Ah, mas eu não vou... Eu hoje vi no jornal o Wellington Dias, o famoso doutor fibra ótica daqui do Piauí, do lado da Manuela Dávila numa convenção do PT. Nessas horas eu queria ser o Wellington Dias pra estar do lado de uma esposa Manuela... que nem é a Manuela Dávila. Ela é comunista, mas ela é bonita. Cara, eu acho que eu já falei isso. A Manuela Dávila é madrasta de um colega meu da creche. Tá zoando. Sim. Tem chance, tem tu chance. Tu ainda vai na creche? Tem chance. Pior que a creche fechou aí, tipo, teve uma vez que eu fui lá e eu vi que tinha um clube de striptease na frente agora. As professoras tinham que ter um emprego, né? Acabei de ver um filme. Não era esse filme, rei. Hey. Calma, qual era o nome daquele filme? Eu acho que o Adam Sandler, ele tá nele. Puta que pariu. Okay, eu não entendi se falou aquele filme, mas não falou. Não, é que... Calma. Enquanto isso, um dos prazeres pecaminosos do Gusto Underline DG também é namoradinha de cosplay. Primeira, ninguém que tem namorada. Tirando a Natália, né? Porque... Eu tenho. Inclusive, ela mandou o prazer pecaminoso dela. Pode falar, então. Ai, ai. Vai, Natália, fala aí. O prazer pecaminoso dela sou eu. Muito merda. Não, isso é tão fofo. Que gostoso. Que doido. A gente tem um sério período de seca. Mais de 17 anos de seca, que a gente não consegue pegar nada. Cara, meu amigo mandou aqui um prazer pecaminoso dele. Que amigo? É um amigo, ele mandou aqui pra mim. Quando estou sozinho de madrugada, eu gosto de escutar algumas músicas do Big Time Rush, porque é nostálgico. Caraca, vocês assistiam Big Nossa, Time Rush? Big Time Rush é muito bom. Eu vou botar agora pra eu ouvir, mano. Teve um que mandou no meu PV porque ele quer anonimato. Ele falou que ele escuta Britney Spears mesmo sabendo que é uma merda. Ele escuta Britney Spears, daí chegou no fundo do poço, hein? Esse é um cara que... É verdade. Não, não é tanto anonimato, porque eu acho que é só ele que deu... Pediu anonimato no grupo, mas... O cara fala que ele quer ser anônimo. Eu ia falar do filme do Adam Sandler, é que um filme que eu ri dele foi Gente Grande 2. Esse filme é bom. Ah. Nossa. Ó, que é um filme bom do Adam Sandler, lançou esse ano, em abril, é um filme dele com Chris Rock. Tem uma cena onde o Chris Rock tá dormindo do lado de um velho planeta. E daí ele começa a sonhar que tá pegando nas tetas de uma moça. Ai, só não. Que é o lugar onde era a perna do velho. E ele começa a beijar o velho. Nossa, durinho, hein? E daí ele acorda assustado. Você já viu aquele filme? Você já viu um? É um dos primeiros do Adam Sandler. Aquele filme Os Arrombados Dizem Não? Já, muito bom, ótimo filme. Já assisti várias vezes. Nossa, eu caí muito real agora, velho. Eu falei não muito na inocência, velho. Eu tava falando já o N, daí eu percebi. Inclusive, vocês... Bota pra fora, Tashima. Tosse e cospe. É que ainda sobrou um pouquinho de porra que eu coloquei na boca dele hoje de manhã. Leitinho ajuda a dormir. Pô, peguei uma faringite braba, velho. Fiquei uns 3 dias sem tomar água. Ainda eu conseguindo comer direito também. Mas continuando a nossa programação. Agora nós... Alguém mais tem algum prazer pecaminoso pra falar aí? Tem os do Zap ainda. Ah, tem aqui, mais do Zap ainda? Achei que não ia ter mais. Já tá vendo, quase puxou do cu. Não, tem aqui. Pera, deixa que eu marquei as mensagens. Vai, pode falar. Fica à vontade. Ó, o Ives mandou... Tenho tesão em outras cadeirantes como eu. Ele é cadeirante? Não gostei. Hã? Não, velho. Esse cara eu não gostei. Como é que cadeirante vai com cadeirante? Como é que é entendi, isso? Entendi, isso era pra ser uma piada, velho. Naquele filme roda lá... Roda com roda. Naquele filme que é o francês com o negão, que o negão é cuidador do francês, o cara sente prazer só de tocar na orelha é dele. Na foto aqui ele tá de pé, né? Então, não entendi. Fake news. É fake news. É fake news. Que é? Oh, o Leo mandou, eu tenho tesão descomunal em enfermeiras. Não, a gente tem um problema aqui. Eu acho que isso é normal. A gente tem um problema. Fala. Eu acho que não, hein, porque tu vai ver as enfermeiras sem ser em vídeo pornô. Velho, é velho, diferente. Aqui não dá pra ter tesão em nenhuma, sabe por quê? Todas as enfermeiras que estão se formando é mulher de 40, 50 anos. Gorda que só porra. Feia. Porra. A única faculdade que tem arco verde é de enfermagem, então... Tem 50 mil enfermeiras. É, só tem enfermeira aqui. Até minha prima tá fazendo enfermeira. A gente tem um problema aqui no nosso programa. É que tudo que a gente tenta fazer, os caras tentam levar pro lado sexual. Não tem uma vez que a gente não faz uma pergunta que eles não fazem isso. Ele é muito ruim, velho. Sim, os caras são muito nojentos. No teu bumbum entra um cheio. Teve um aqui que ele não levou pro lado sexual. Quem? Da Britney Spears. Não, teve outra também. O Naka, o Fracasso, falou que ele gosta de passar a mão em superfícies macias, tipo couro, veludo e alguns tipos de pele. O quê? Não parece sexual pra mim, ok? Passar na pele dos outros. Nada de sexual, tudo bem. Passar no olho. Tudo bem. Esfregar. Oh. Tem mais coisa do zap aí ou não? Tem. Quem mais falou? Se for ruim, fala não. Tem que aprender também a filtrar essas coisas aí. Não, então é só isso mesmo. Porra, tu ia falar assim? Cara, um guilty pleasure que eu lembrei que um prazer pecaminoso. Tá ligado aquele jogo, tipo, sempre aparece propaganda, tipo, quando tu tá fazendo qualquer coisa. No é celular. Aquele joguinho de escolha, sim, de celular de escolha, tá ligado? Ah, que é sim. Choices o nome. Que é uma história muito merda, só que não sei porquê nas férias, tipo, cara, desse é ano. É tipo um... Que jogo? É tipo um que é um Messenger, um negócio assim? Nossa, não, isso vocês vão lembrar que eu joguei Mystic Messenger inteiro. Todos os caminhos possíveis. Nossa. Não, é um que se chama Choices, que é tipo... Que é uma história muito merda. Não, mas é esse do Mystic Messenger. Eu entrei aqui no e-mail do Metrópole Litoral pra ver se alguém tinha mandado alguma coisa. Daí só tem e-mail da... dos próprios participantes e de propaganda. Agora eu tô triste que ninguém manda e-mail. Agora vamos ler os e-mails. Não tem e-mail. Inclusive quem... Ah, eu lembrei de um guilty pleasure, quer dizer, um prazer pecaminoso. É, eu gosto, quando eu tô muito triste, eu gosto de ouvir aquela música Hero do Nickelback, que é com um clipe do Homem-Aranha. Muito boa a música. Nossa, que ele fez pro pai dele, nossa, né? As músicas do Homem-Aranha, velho. Muito boas. Cara, eu não falei, mas eu tenho um. O Jota Quest é muito bom mesmo. Eu tenho um que é... Eu entro no YouTube e fico assistindo o canal de treta de youtuber. Mesmo não assistindo nenhum youtuber. Eu fico assistindo só pra ver as treta. Tipo, o meu preferido... Começa assistindo muito aleatório. Vocês estão assistindo news, então vamos direto pra notícia. Eu só não gosto muito que os caras não têm trabalho nenhum pra fazer esse canal. Eu gosto do New York Treta, velho. Pô, New York Treta é bom demais. Cara... O cara... Eu fico vendo aqueles vídeos, tipo, top 10 pessoas que saíram de situações incríveis. Top 10 acidentes. Tipo do Pipocando. O primeiro é o Tashima. Ai, se fudendo. Os caras, eles fazem, tem um cenário e tem uma vinheta, tem tudo. E eles tentam fazer igual um jornal. Calma aí, ouve aqui rapidão. Sim, sim, New York tretas, não tetas, calma. E tem também outra coisa. Sabe aqueles programas tipo do... Oh, caramba, peraí. Aqueles vídeos tipo do Botini vendendo coisa americano. É tipo um Botini americano que fica vendendo coisa. Sei. Eu curto assistir. Billy Mays? Não sei se é esse. É, meu, acho que Billy Mays, deixa eu ver. Eu sei que... É o do Flex Tape. Esse mesmo. Também tem o do Flex Tape. Mano, essa Flex Tape eu fiquei com vontade de comprar. Se fosse aqui no Brasil, eu tinha comprado. O cara, eu fui ver aqui o New York... Tretas, é muito engraçado, tipo, o cara usa uma tela verde bem merda. Sim. E um terno que deve ser, tipo, do pai dele, tá ligado? É, mano, mas é muito bom. Agora não é Billy Mays que eu tava procurando. Flex Tape. O cara do Flex Tape é o... Cara, não, esse do Flex Tape é muito bom, velho. Eu, sério... Pra provar o poder do Flex Tape, eu cortei esse barco no meio. O cara, ele, tipo... Ele reúne barco, ele conserta carro, ele conserta casa, tampa muro, tampa vazamento de caixa d'água. Ele faz tudo com essa Flex Tape. Vamos ver aqui, Flex Tape. Mas não é esse cara que eu tô procurando, eu vou achar ainda um dia. Se eu achar, eu mando um, boto um vídeo no Twitter lá. Inclusive, fazer uma propaganda, @tashima42, falta um seguidor pra 100 seguidores. Então se você tá aí de bobeira no Twitter ouvindo agora, vai lá e me segue, @tashima42. Porra, deixa eu fazer também. Falta 3 seguidores pra chegar em 400. Mendinga, tá muito mendinga, velho. Fica pedindo seguidor. Fala, @tomanochu, me segue lá fazendo favor. Quem me seguir ganha um nude do sábio. Esse é muito fácil de conseguir. Tem que surgir alguma coisa melhor. Tem que ser o bebendo shampoo. Apagando as mágoas. Tem alguma notícia, patrão? Notícia de última hora ou não tem? Ih, o patrão não tá aqui. Patrão morreu. Ele tá aqui, acabou de mandar mensagem. Não consegue falar com a internet boa dele. queria falar, mano. Rapaz, Marcelo, eu me surpreendo você. Uma metrópole super desenvolvida como Santos. Tem uma internet pior que a minha, que eu tô bem aqui no cu do Judas, com a esquina com trombas, onde o vento faz a curva. Rapaz, tu tem que trocar de provedor, viu, meu? Porque tá difícil. Mas botei... Ouvi isso do Ian, velho. É um insulto. É que o Ian, ele venceu no Feb September. Então, sabe que não tem como... Não tem como concorrer com o cara. Eu venci esta mas batalha. Tem mais alguma... Ele não mostra. Tem mais algum guilty pleasure que vocês lembram? Não, um prazer pecaminoso? Ah, falar sozinho. É. Tem uma época que eu falava muito sozinho. Eu fico falando sozinho. Não tem ninguém pra falar. Eu fico fazendo uma entrevista de vez em quando comigo mesmo. Eu imagino que eu... Ficava, tipo, fazendo um programa de rádio, eu e eu mesmo. É isso mesmo. Quando não tinha ninguém perto. Cara, eu tenho um prazer pecaminoso do Tashima, velho. Não sabe não. É ficar fazendo aqueles curta-metragem da vida dele pra postar no Instagram, só que ele só tem 30 seguidores. Seguidores do caramba, deixa eu ver aqui. Acho que eu vou reativar meu Instagram, só pra ver esses negócios aí. Eu fiz dois, mas dá muito trabalho fazer no celular, porque enche a memória muito fácil. Eu vou filmar em câmera lenta, eu vou filmar em 4K. Eu filmo três vídeos, já enche a memória, daí não tem o que fazer. Ué. Pior que, tipo... Inclusive, eu acabei de ver aqui, falta 3 seguidores pra eu completar 100 no Instagram. Então, @tashima42 também, segue lá. Assiste meus vídeos na IGTV. De vez em quando eu, tipo, quando eu tô sem nada pra fazer, eu, ou sei lá, eu tô estudando assim, vou fazer outra coisa. Aí eu faço uns videozinhos assim, pego minha câmera e eu faço uns videozinhos. Só que aí não tenho feito ultimamente. Tu não tem nada no IGTV, não? Não, eu nunca usei o IGTV. Eu criei uma conta no Instagram só pra eu usar o IGTV sem ficar seguindo esses fia da puta aí. Como assim? Tipo, porque eu, no meu Instagram, eu, tipo, odeio seguir essa galera, tipo, sei lá, o PC jovem. Siqueira, tá ligado? Sim, essa galera jovem, exato. Porque eu tô cagando por isso que os caras tão fazendo. Então eu criei outra conta pra eu seguir eles, porque eu tenho que seguir eles pra poder seguir no IGTV. Ah, entendi. Só que eu nem abro o IGTV. Eu tô seguindo um monte de gente bosta aqui, inclusive vou parar de seguir agora. Vou parar de seguir esse tal de Cisco Gil. Cara otário, não gosto desse cara não. Muito otário, né? E agora, com vocês, o Show do Cu! Isso aconteceu no meu 8º ano na escola. Eu, como uma criança muito inocente, nunca tive interesse em garotas. Então, um dia, eu pensei assim... Eu comecei a olhar ao meu redor e vi que tava todo mundo começando de namorica. Eu falei... Eu poderia aderir à moda. E tinha uma garota que eu achava bonitinha, né? Daí, eu pensei em... falar com ela. Só que eu era muito burro. Então eu simplesmente cheguei e virei e falei assim... nossa, você é muito legal, não sei o quê. Você quer ser minha namoradinha? Você quer dar uma mamadinha aqui, por favor? e ela, tipo, ela não respondeu absolutamente nada. Ela deu uma risadinha e virou pra voltar a falar com as amigas nossa, dela. Nossa, velho. Daí eu falei... ok, então obrigado. Voltei no próximo dia na escola... eu não cumprimentava ninguém, eu geralmente cumprimentava só o meu único amigo na época. E eu sentava e prestava atenção na aula, porque eu era um bom garoto. Daí, ela, depois que eu vou e ignoro todo mundo e sento ali, ela vem e diz a seguinte linha pra mim. Nossa, não vai me dar nem um beijinho? Terminamos. É o quê? E vazou. Porra, vazou. Eu queria que fosse tão fácil assim, velho. Como assim? Aparentemente, eu tive uma namorada por um dia e eu perdi ela no outro dia, não sabendo que estava namorando. Quem cala com e eu perdi justamente por não dar atenção a ela. Estou triste até hoje. Por isso que para suas web namoradas você sempre fica dando um monte de skin, fica mandando crédito, né? Sim, ó, hoje, por exemplo, eu comprei crédito na Nintendo eShop para minha web namorada. Custa em média R$350, mas eu faço com muito orgulho. Vou contar a minha história. Esta é uma história verídica. Eu tinha 8 anos, né? Estávamos todos na terceira série. E Nessa época a gente, né? 8, 9 anos, as pessoas começam a ficar com curiosidades acerca dos coleguinhas. Poxa, eu só fiquei com oitavo. E essa é a fase do estupro. Meu Deus do céu, não. Não. Como é uma notícia urgente. Não, não. R7 acabou de postar no Twitter. Galinha de 1 metro é vendida por R$74 mil no interior de São Paulo. Caramba, acharam um galo. O galo da carça. Só isso mesmo, pode continuar. Rapaz, se falar em galo... Falar em galo, eu levei uma bicada de um ontem. Fui botar água pra indicar. Urgente. O galo me picou. Sim, voltando à história. Estávamos todos na terceira série, né? E aí tinha um trabalho de inglês. Era eu e uma colega minha. Não vou dizer o nome dela porque ela pode vir a me processar. Mas a história é verídica. Aí nós fomos em casa. O trabalho era bem simples. Era só recortar algumas figuras de revistas e jornais que tivessem nomes em inglês. E aí, fomos para a parte de cima, que na época eu morava num sobrado, era uma casa, tinha um térreo e tinha o primeiro andar, onde era o meu quarto, e aí nós subimos. E aí... Peraí, bola pro quarto, mano. É, eu tinha... Não, era o meu quarto, o quarto dos meus pais e o banheiro. Ficava tudo lá em cima. E aí, a gente subiu, né? Fomos fazer a pesquisa, e aí, de repente, a menina chega pra mim e me pede pra arribar... Arriar as calças. Meu Deus. Meu Deus. Um galo sem calça é um galo indefeso. Não. Quantos anos? 8 anos? 8 anos. Eu com 8, ela com 9. Essas MILF tão complicadas, hein, cara. aí eu, de idiota, cara, eu não vou mentir. Eu hoje me arrependo disso. Eu me arrependo de ter sido idiota, porque eu fiquei com a história. Ah, não pode isso, não. Isso é pedofilia, não pode. Nossa, certo, porra. Eu falei isso. Aí ela me insistiu, né? Aí desconversamos. Aí ela, não, eu só saio daqui se você me der um dos seus carrinhos da Hot Wheels. Aí foi. Eu dei um carrinho da Hot Wheels pra ela. Logo mais bonito. Um carrinho da Hot Wheels. E aí depois, eu tive que justificar o sumiço do carrinho. Mas, enfim, essa é a história. Eu quase perdi o meu primeiro Globo porque eu fui um idiota, como sempre sou. E é só isso. Cara, tu recusou uma chupeta e ainda deu um carrinho da Hot Wheels pra ela. Isso é gado demais. Verdade. Toma aí um Hot Wheels pra não mamar aqui, por favor. Então, enquanto isso, eu vou falar uma notícia urgente. Carga com cozinho virtual é apreendido pela Polícia Federal no Porto de Santos. Quem foi apreendido? Eu quero saber a opinião de Bonoro a respeito desta apreensão. Eu acho que tem que apreender esse fia da puta. Porque isso aí é um absurdo, traficando cozinho virtual, tá entendendo? Enquanto muitos estão aí sem cozinho nenhum... Então, na verdade, mesmo o cozinho virtual tá em falta. Tá em falta o cozinho virtual. E se quiser, sabe, ficar com o cozinho virtual, vai pra Cuba, bando de comunista. Eu concordo com a opinião do meu amigo Bonoro. Presidiário não tem opinião. Presidiário não tem opinião. Ah, vá pros Estados Unidos. Dá uma que eu te dou. Isto é um despropério. É uma tremenda conspiração. Meu nome é Caramba, velho. Neus! Mano, é... Mano, essa foi a melhor imitação do Neus que eu vi toda a minha vida. Nossa, eu nunca vou ver esse jogo. A gerência agradece. Nossa. Agora que nós já passamos a nossa gravação do tempo estimado... Tem aqui, vamos ter que fazer uns cortes depois até, né, pra tirar a porcaria que vocês falaram no meio do episódio. Nós vamos chegando ao fim, e para nossas considerações finais, quem vai começar é Cisco, assim como começou o episódio. Vai lá, Cisco. É isso aí, galera, terminou o episódio, aprendemos que com 8 anos é a idade do estupro e da pedofilia. E então segue lá, @CiscoDio no Twitter, @The_Niniz_ no Instagram. Dio com o exato. Tipo o Dio que a mulher usa. É o quê? E cara, pior que essa história aí do Gil é, tipo, porque meu sobrenome é Diniz, tá ligado? Uhum. Aí eu tinha uma professora que ela sempre confundia com Gil. Ela chegava, é Francisco Gil, não é mesmo? Aí, Diniz com Gil. E lá aquele negócio que bota na, né? Uhum. Sim. Uhum. Aí meus amigos começaram a me chamar. E é, agora é meu nome no Twitter aí. E também, é, não sei mais onde me encontrar, eu não tô em lugar nenhum. Se me encontrar na rua, não fala comigo, não gosto de pessoas. Tem um Instagram, Twitter, mais nada. Uau, Instagram, você Twitter, é bem social mesmo, cara. E também no Xvideos é Cisco Pau Grande. Então... Essas contas fake foi longe demais, hein? E mais é isso nada. Aí. Você... Mais nada. Ian, não. Por favor, divulgue as suas redes sociais e dê suas... Ok. Seus recadinhos. Tashima, é isso aí, meu caro. É, nossos canais no YouTube, Enciclopédia do Rádio, o principal, e Kiki Putovski, o secundário. O povo tá rindo. É por causa da foto aqui. Cortaram a caixa de bombom que eu tava segurando, bicho. Tem uma foto aqui que é o... Não, pode. Uma caixa de bombom, garoto. Não podia ter cortado a caixa de bombom, hein. Você tá levantando toda a emissora. Isso aí é reflexo da vida, entendeu? É o reflexo que o Enéas deveria ter carregado o Brasil nas costas. Eu concordo! Pois bem, a nossa arroba no Twitter, arroba TV Capital FIC. É, e também estamos... Onde é que nós estamos? Estamos aqui, estamos, né? No Brasil, né? Se você me vê andando na rua, mande um salve que eu posso lhe ignorar ou posso mandar um salve de volta. É isso aí. Eu tô em Arco Grande. E muito obrigado a todos pela magnífica audiência. Eu só queria lembrar que a Fronteiras é no Piauí. Se você for na fronteira do seu estado... Você não vai achar o Ian lá, tá bom? Por favor. É isso aí. Caralho, eu tava indo todo dia pra porra da fronteira do estado, velho. Que porra é essa? Como assim? Eu fiquei sabendo disso agora. Mielão, por favor, suas considerações finais, seu Jabazex aí. Ah, eu achei, meu. Achei que foi muito interessante conversar sobre assuntos legais e jovens, meu. Eu realmente gosto muito de jogos indie de Undertale, meu. Já viu a nova expansão do Undertale? Que em vez de ser 8 bits, é 8 bits e meio, meu. Muito da hora, meu. Você viu o sabor da Skull Beats? Matematicamente. Mas faz sentido sim, meu. Porque Undertale, meu. Undertale muito revolucionário, meu. Revolucionário, meu. Vai lá, continua com as suas... Ah, é... Minhas considerações finais. Olha, esse episódio foi muito legal. Eu acho que, em opinião particular, eu acho que esse foi mais engraçado até agora. Ah, se você quiser me seguir, eu vou falar o meu arroba do Twitter. Não, porque vocês não vão entender. Então, por favor, lê a descrição do podcast. Se quiser me seguir, é claro. É isso. Um abraço. Um beijo gostoso. Ah, chegou o patrão. Vai lá, patrão. Fala. Aê, patrão! A TV Jandaia vai morrer antes do Natal, tá ok? Antes dele, só se for... Ele não consegue... Se eu não morrer antes, é claro. Acho que... Até hoje, em todos os podcasts, ele não conseguiu terminar uma frase. Tirando a do... do Lá Bebê. Acho que o patrão é o real... É a real imitação do Enéas, que não tem tempo de TV suficiente. Natália, por favor, fale mais um pouco de porcaria que já falou o dia inteiro. Cala a boca, velho. Eu queria dizer que falta 10 metros pro meu pau chegar na marca de 1 quilômetro. Opa! Tá crescendo rápido assim? Já, mano. Já dá pra dar uma voltinha na sua casa sem sair da cama. Daqui a pouco eu vou dar uma olhada ali na janela pra ver se eu vejo ele. Beleza, botei pra fora aqui já. E você? Ah, conheceu o seu Twitter, seu Instagram, por favor? Me segue lá no Twitter, que falta 3 seguidores pra eu chegar em 400 aí. Arroba ainda não chegou? No último episódio tava faltando 12, agora falta 3. Ah. Não cheguei ainda, velho. Segue no Instagram também, que é @natisutil. E Sávio, você que é o nosso participante menos ativo do podcast porque perde ele inteiro jogando Pokémon, você pode, por favor, parar de jogar um pouquinho dessas considerações finais? Não tô nem prestando atenção. Tá. Para jogar Pokémon, porra. Ele tá salvando. Não, calma. Cara, morreu, oxi, sabe? Você muta. Foda demais. Ele foi explodir e se automutou, pobre. Sábio, como punição, hoje não vai dar essas considerações finais. Mas se bem que se ele não voltar, a gente, o bot vai ficar aqui gravando pra sempre. Demite ele, tá? Vou voltar, ok? Ouve bem, sabe? Vai ser demitido. Sabe, pega lá a carta de demissão, beleza? E aí? Sabe, não consegui ouvir, velho. Suas considerações finais, seu Twitter, que mais... Que porra é essa, sabe? Tá bom, sabe? Muito bom, velho. Segue lá, muito bom, velho. Eu tô rindo aqui. Só resposta. Pode deixar aqui o... Muito bem, muito obrigado, ouvinte, por ouvir esse episódio maravilhoso do Metrópole Litoral, desgraçando a sua cabeça cada vez mais. Eu tenho que dar os meus recadinhos finais aqui referentes ao podcast, que é... Nós não estamos mais no SoundCloud, só pra lembrar, última vez. E também pra lembrar que agora nós estamos disponíveis no iTunes e também pelo feed. Você pode ir em qualquer aplicativo de podcast na Play Store, no iPhone, e que você pode ouvir o podcast Metrópole Litoral. Eu tenho que indicar aqui pra você que não tem nenhum aplicativo de podcasts que ainda tá ouvindo pelo YouTube. Você vai na Play Store e baixa lá o Google Podcasts. Ele tem uns 5 MB. Tu não vai gastar nada pra usar ele. 5 MB. E também você pode ouvir... Ou ouve no Spotify. Posso terminar de falar, Natália, por favor? Você não falou até agora, pô. Achei que você tinha esquecido, cara. Tô falando Google Podcasts ainda, velho. Desculpa. Que é um aplicativo dedicado pra podcasts. Mas além dele, você também pode ouvir agora no Spotify. Nós estamos... Mama, meu pai! Tu ficou pensando um tempão, né, desgraçado? Nós estamos disponíveis no Spotify. Se você procurar lá, Metrópole Litoral, no campo de pesquisa do Spotify, você já vai achar e vai ter todos os episódios do podcast disponíveis lá. Não tem nenhum outro podcast, não tem nada com nome parecido, então se você pesquisar, vai aparecer só o podcast. Nós também estamos disponíveis no YouTube, claro, youtube.com/metrópolelitoral. E você pode ouvir também pelo Internet Archive. Se você ouve pelo Internet Archive, você vai receber um pouquinho antes dos outros, mas nós recomendamos pelo feed. Lembrando que o podcast sai todo sábado às 6 horas da tarde. Não era que a gente não ia mudar o horário aqui, se eu não ia mudar? É, não sei. Mas a gente não chegou à conclusão de qual horário. Então, a gente vai continuar, né? Tava pensando de lançar às 3. Ah, mas por enquanto... 3 horas. Talvez saia às 3, talvez saia às 6. Se você quer garantir, você tem que ir lá no nosso... No seu aplicativo preferido de podcast. Nós estamos disponíveis em todos. E se inscrever no Metrópole Litoral, por favor. Agora as minhas considerações finais. Me siga lá no meu Twitter, que só falta 3... 2, 1 seguidor agora, na verdade. Um seguidor pra alcançar os 100 seguidores. É @tashima42. Tashima é com SH. No Instagram também. Agora faltam 2 seguidores. Faltam 3 seguidores só. Falta 2 agora, pô? Tanto faz. Agora falta 2. Vai ser 2. Tanto... Dei vai um ser follow. Tanto... Filha da puta. Vai ser tanto ouvinte seguindo que não vai nem fazer diferença. No meu Instagram também é a mesma coisa, @tashima42. E um último anúncio que eu já fiz semana passada, mas eu vou fazer de novo agora. No meu YouTube, que é youtube.com/pedrotashima, que você pode encontrar lá no meu perfil do Twitter... Eu lancei uma creepypasta e eu tô vendo se eu vou lançar algumas outras. Agora que eu me curei da faringite, agora eu consigo falar de boa. Então talvez eu lance mais algumas creepypastas lá mais pra frente. Então me siga lá no YouTube também. Já tenho a incrível marca de 19 inscritos. E por hoje é só. Muito obrigado por ouvir e até o próximo episódio. Tchau. Tchau. Tchau. Vai tomar tchau. Cu, porra. Sincronia não existem, mais voltar pra casa. Seu cornão não quis te magoar, peço perdão. E agora é triste a batida do meu coração. Espero que atenda o que peço na canção. Brabo voltar, brabo voltar. Alô, você! É você mesmo!